bem. Mulher portuguesa, para mim já me convém. Porque quero andar na rua com a beleza que ela tem. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero vê-la ao pé de mim, beijá-la como eu quiser. em Mulão, do fresquinho de agora. Tenho tão bem frutadina, olha aqui a tangerina que veio do Afeganistão. A banana e a laranja, o peço e a ginja que me chegou do Japão. Se não sabe gravar, eu dou-lhe uma para provar, diga-me o que quer então. Dá-me a banana, dá-me a banana, diz a senhora que a banana está madura. Dá-me a banana, que o meu desejo só com banana tem cura. Dá-me a banana, diz a senhora que a banana está madura. Dá-me a banana, que o meu desejo só com banana tem cura. Thank you.

da Rádio Arconciel e hoje, quarta-feira, 28 de abril de 2021. Dia Mundial da Saúde e da Segurança. E é com Portugal em Festa que se começa bem o dia. E isto até o meio-dia, como todas as quarta-feiras. Na minha companhia, eu sou o Vítor, como vocês já sabem. Espero estar tudo bem por aí, que cuidem de vocês, isto é muito importante. E que estão prontos para passar 3 horas de boa música e boa disposição na minha companhia. E nem só de companhia, boa música, como eu disse há um bocado, boa disposição. Não há beleza igual a Vamos lá aproveitar para festejar os 27 anos da liberdade da Revolução dos Cravos. 27 anos fez no domingo. E teremos também uma explicação como se passou a liberdade do nosso cantinho de Portugal lá para as 10h30. Então vamos lá. Pouco para ler, muita música, não é? 9h32 aqui. E depois de Starlight, continuamos a um novo sucesso. Um novo sucesso de quem? Cristiana Sá, do nosso Portugal. Não há beleza igual à do nosso Portugal. Não há beleza igual à do nosso Portugal. E quando chego à Madeira, recebendo com carinho, a poça é de primeira, o valor do cabo que antigo. Pois é, não há dúvida que não há beleza igual que o nosso Portugal. E vamos lá, que a vida é mesmo azar. Com quem? Com o irmão Cadroso. Vida de azar. Só pode ser diabo, não sei explicar. Deve ter feito isso lá no meu jardim. Fui tocar uma festa e roubaram-me a gaita. Fui salvar um amigo e ainda sobrou para mim. A minha namorada que me impalitou. Mandei-a embora, chamou-me de louco. Agora quer voltar e diz que me ama. E ainda por cima traz um filho de outro. É só usar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz que estás condenado ao azar. É só usar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz que estás condenado ao azar. Thank you.

coração. Tchau, tchau, tchau. Depois dos minutos marrotos, grande-se coração, vamos lá com a Ana Portugal. Lá no Rio Orelha. Mais um novo trabalho de quem? De toque e dança, o imigrante. É o português, o imigrante. É o português.

que a nossa história começou. Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar. Cá, cá, cá, irmão, essa dança é tão boa. Carimbó do José Maior. Carimbó, essa dança é tão boa. Carimbó, carimbó do José Maior. Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. Ouvíamos o povo a gritar. Cá, cá, carimbó. Cá, cá, carimbó. Cá, cá, carimbó. Cá, cá, carimbó. Carimbó do Zé Melhor. Essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó. Essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó. Carimbó do Zé Melhor. Cá, cá, carimbó. Essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó. Carimbó do José Melhor. Cá, cá, carimbó. Essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó. Carimbó do José Melhor. Cá, cá, carimbó. Essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó. Carimbó do José Melhor. Ele tem a mania, comanda no sítio que é lindo e garanhão. Pois amiga, eu sei que esse homem não presta, ele não tem bom coração. Ele é rosa, é verdade, mas tem os meus pés bem quentes no chão. Ele tem a conversa, e quando a gente passa, ele canta assim. Louca, louquinha, mexe a cinturinha, vou-te deixar louca, com água na boca. Louca, louquinha, mexe a cinturinha, a loirinha, és pra sempre minha. Louca, louquinha, mexa a cinturinha, vou-te deixar louca, com água na boca. Louca, louquinha, mexa a cinturinha, tu és a loirinha, és pra sempre minha. Sem a rasa que sabe seduzir, mulher com glamour que sabe o que quer e que me faz sorrir. Ai, eu quero ser sério, mas tenho um mistério por resolver. Sempre que a mulher passa, eu nem sei o que faça, pois eu fico a tremer. Louca, louquinha, mexe a cinturinha, vou-te deixar louco num grande sufoco. Louca, louquinha, mexe a cinturinha, tu és meu pecado. Louca, louquinha, mexe a cinturinha, vou-te deixar louco, num grande sufoco. Louca, louquinha, mexe a cinturinha, tu és meu pecado, coração safado. Eu vou ficar louquinha, louquinha, louquinha por ti. Eu vou ficar louquinha, louquinha, louquinha por ti, amor. Eu vou ficar louquinha, louquinha, louquinha por ti. Eu vou ficar louquinho, louquinho, louquinho por ti.

alguém. Bem atrevida, encosta-te a mim pouco a pouco. Teu ar maroto é que me castiga. Morena, tu me deixas louco com o teu cheirinho a flor. Morena, é de ti que eu gosto. Só quero um pouco desse teu amor. O que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? Eu sei bem. Aos 16 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. E estão sempre na minha companhia, com boa música e boa disposição. E vamos lá então com Helena Coreia. Fim de semana chegou, ainda não, só é quarta-feira hoje. Mas vamos lá. A vida são só dois dias. Este fim de trabalhar, na terça faço um jantar e mudo a roupa para a cama. Nem tenho tempo para ti, eu só me sinto feliz quando é o fim de semana. Na quarta venho pensar, na quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já não me muda mal, ficar contigo é demais. Fim de semana chegou, por isso vamos amor, curtir sem pensar em nada. Na discoteca no bar, vamos beber e dançar, vem até de madrugada. Fim de semana chegou, por isso vamos os dois, da noite a nos divertir. A vida são só dois dias, este fim de semana vou estar já tudo de ti. Segunda vou trabalhar, na terça volto a arrumar, tudo parece um castigo. Sempre que eu fico pior, eu digo para ti amor, estou louca para estar contigo. Na quarta venho cansado, na quinta já nada faço, só quero é descansar. Na sexta-feira brutal, já nada me cabe mal, ficar contigo é demais. Fim de semana chegou, vamos amor, partir sem pensar em nada. Na discoteca no bar, vamos beber e dançar, vem até de madrugada. Fim de semana chegou, por isso vamos os dois, a noite nos divertir.

chegou, chegou o dia do casamento com quem? Com Nathalie. Ficamos sem com Nathalie. Nunca mais chega agosto. Daqui a pouco, mais que 3 mesitos, e estás para nos lá. E podem continuar a ligar aqui à rádio para mandar uma mensagem ao amigo ou familiar. 02-38-43-48-00. Só vai

continuamos, até Jorge 40 minutos, com Daniel Fernandes, tantas mulheres. E depois vamos ter quem? O José Cruz. José Cruz que vai nos explicar como se passou o 25 de Abril de 1974. E fui beber para um bar. O que é o 25 de Abril de 1974? A bebida logo me aqueceu. Ganhei coragem, fui bailar. Tantas mulheres, oh meu Deus. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É o jeito da morena que me faz delirar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É a boca da loirinha que eu quero beijar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É o jeito da morena que me faz delirar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É a boca da loirinha que eu quero beijar. Cerveja, whisky não faltou. E aquela dor não voltou. Depressa esqueci a traição. Dei de beber ao coração. Eu tomei o meu, tomei duas. A bebida logo me aqueceu. Ganhei coragem, fui bailar. Tantas mulheres, oh meu Deus. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É o jeito da morena que me faz delirar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É a boca da loirinha que eu quero beijar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É o jeito da morena que me faz delirar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É a boca da loirinha que eu quero beijar. É o jeito da morena que me faz delirar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É a boca da loirinha que eu quero beijar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É o jeito da morena que me faz delirar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. É a boca da loirinha que eu quero beijar. Nous sommes le samedi 25 avril 2020 et pour la toute première fois depuis 46 ans, le peuple portugais, les Portugais dans le monde entier ne vont pas pouvoir se rassembler, se réunir pour célébrer ensemble la révolution des œillets. De terre de fraternidade. Il y a 46 ans, le MFA, Movimento das Forças Armadas, Mouvement des Forces Armées, demandait au peuple portugais de rester chez lui, de ne pas descendre dans les rues pour qu'il n'y ait pas de blessés, pour qu'il n'y ait pas de morts, pour que le sang ne coule pas. 46 ans après, on nous demande à nouveau de rester à la maison, de ne pas sortir. Alors, il y a 46 ans, le peuple portugais était bien sûr sorti dans les rues. Ah bah, rien à foutre complètement. Il n'y a personne à moi qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Si je veux sortir, j'y sorte. Si je veux pas sortir, j'y sorte pas. J'y fais qu'est-ce que je veux. Mais là, cette année, eh ben, on va le respecter. On va rester à la maison. Alors du coup, ben, j'ai décidé de faire cette vidéo pour célébrer cette journée du 25 avril qui est devenue un jour férié, mais qui est aussi devenu le jour de la célébration de la liberté. En portugais, o dia da liberdade. Alors, bonne fête de la liberté à toutes et à tous. Et surtout, restez chez vous. O povo é quem mais ordena. Donc, la révolution est un changement brusque et violent, pas content, de la structure politique et sociale d'un État, voyez-vous. Quant aux œillets, voyez-vous, eh bien, je cite, désigne diverses plantes herbacées. Et donc, la révolution des œillets, comme son nom l'indique, c'est donc une révolution par la force, pas content, que personne ne bouge, j'ai des fleurs, et s'il le faut, je suis prêt à m'en servir. Voilà. Dentro de ti, oh cidade. En fait, c'est une révolution qui a commencé en musique et qui s'est faite avec des fleurs. Nous sommes au Portugal, à Lisbonne. Tout commence dans la nuit du 24 au 25 avril. Le MFA, constitué en grande partie de jeunes capitaines, décide de mener un coup d'État. Par ce mouvement, il décide de renverser le pouvoir autoritaire et fasciste en place au Portugal depuis 1926. D'abord sous la houlette du dictateur Salazar, puis à partir de 1968, dictature dirigée par Marcelo Caetano. Les jeunes capitaines ont un programme, c'est le programme des 3D. Démocratisation, décolonisation, développement. Tout commence dans la nuit du 24 au 25 avril, plus précisément à 22h55. À la radio passe le premier signal, le signal qui va lancer cette révolution. Et le premier signal de cette révolution est une chanson. Il s'agit de E depois do Adeus, une chanson de Paulo Carvalho. E depois do Adeus, blablabli, blablabla. Personne ne se doute de rien, mais les conjurés sont au courant. L'opération est lancée. Et le 25 avril, à 00h20, passe sur les ondes de la radio le deuxième signal. Il s'agit de Grandola Vila Morena. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Les forces du MFA font face aux forces fidèles au gouvernement. Les forces du gouvernement ont des chars d'assaut. Ils discutent, ils négocient. Personne ne veut lâcher. Rente. Non, tu rente. Non, tu rente. Non, tu. Non, non, non, non. Au moment où les forces gouvernementales sont prêtes à tirer, elles ont reçu l'ordre du gouvernement de tirer. Le capitaine Salgueiro Maia vient s'approcher, vient faire face aux tanks, leur faisant comprendre qu'il ne bougera pas d'ici, qu'il tiendra sa position et qu'ils iront au bout de leur révolution. Dispare. Acabai com eles. Dispare. Dispare. Acabou. Eu não disparo contra os meus irmãos. Mas os soldados governamentais desobéissent. Eles quittent leur tanque, certains se font arrêter, d'autres rejoignent les révoltés, et c'est le MFA qui l'emporte. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi ça s'appelle la révolution des œillets? Pourquoi j'ai un œillet à la boutonnière? Céleste Martins Caeiro. Et Céleste Martins Caeiro travaille dans un restaurant du centre de Lisbonne. Restaurant qui allait fêter ses 1 an. Et le patron avait décidé d'offrir ce jour-là, le 25 avril, à chacun de ses clients, une fleur. Mais comme les militaires ont demandé à tout le monde de rentrer chez eux, il a fermé le restaurant. Et pour que les fleurs n'aillent pas à la poubelle, il les a offertes à ses employés. Céleste est repartie avec un bouquet de fleurs. Lorsqu'elle a croisé les soldats, elle en a offert un. Les autres soldats en ont demandé un aussi. Elle a offert tout son bouquet. Et c'est ainsi que, grâce à Céleste, l'œillet est devenu l'emblème de la révolution du 25 avril 1974, qui est devenue la révolution des œillets, la révolution dos cravos, grâce à une employée de restaurant qui est rentrée chez elle avec un bouquet de fleurs sous la main. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Portugal. Dans un communiqué publié ce matin à 11h à Lisbonne, le commandement du mouvement des forces armées, c'est-à-dire des putschistes, annonce qu'il contrôle presque entièrement la situation et que le ministre de l'armée est entré en pourparler avec les rebelles. Et également qu'un gouvernement provisoire a été formé qui restera en fonction, disent les putschistes, jusqu'à l'organisation d'élections libres. L'organisation d'élections libres. Fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro da tua cidade, dentro da tua cidade. Oh, Já sabem tudo da Revolução dos Cravos. E vamos lá continuar com música e com as dedicatórias, que eu tenho muitas dedicatórias. Então vamos lá para a primeira. E esta da minha amiga Glória, amiga animadora, que podem encontrar a partir das 14 horas, logo até as 16 horas, com a emissão A Música da Glória. Por 10 com pouca coisa, estamos sempre a reclamar. Então ela diz que é para não faltar a emissão dela e quer dizer um grande bom dia a todo o pessoal que a conhece, a todos os doentes, a toda a gente que é. Dá-se a quem não tem, e o pãozinho na mesa, e há quem não venha também. Obrigado, meu senhor. Eu peço, por favor, dai-nos paz e alegria, que no mundo há tanta dor. Há ricos por este mundo que têm um dinheirão e vêm passar um pobre, nunca lhes deitam a mão. A melhor coisa que Deus pode fazer neste mundo, seja pobre, seja rico, vamos todos lá profundo. Agradeço-te, meu Deus, a saúde a quem não tem, e o pãozinho na mesa, que há quem não venha também. Obrigado, meu senhor. Eu peço, por favor, dai-nos paz e alegria, que no mundo há tanta dor. Agradeço-te, meu Deus, dá saúde a quem não tem, e o pãozinho na mesa, que há quem não tenha também. Obrigado, meu senhor. Eu peço, por favor, dai-nos paz e alegria, que no mundo há tanta dor. Agradeço-te, meu Deus, dá saúde a quem não tem, e o pãozinho na mesa, que há quem não tenha também. Obrigado, meu senhor. Eu peço, por favor, dai-nos paz e alegria, que no mundo há tanta dor. Depois da música Pimba, vamos lá, com música mais ou menos romântica. Como eu sou um rapaz romântico, vamos lá com Leonardo, Coração Está em Pedaços. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais, e falar com meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que sofro muito

demais mais uma vez. Vamos lá com Cristian Sá, amor verdadeiro. Ias dar um pulinho até o Brasil. Escutar o teu coração. vamos lá até o Brasil com Luque de Mateus até o dia amanhecer. Você se encaixa em mim como a lua na escuridão. Foi só você olhar pra mim, viajei e escrevi seu chão. Eu não sei se dança é pra sempre, eu só sei que hoje eu quero fazer. Fazer amor, amor, amor, amor. Ela balançava o corpo,

cama de um. E vamos lá, com boa música, boa disposição, como sempre. Gosto a taitai. A Narita do Lufanico. No dia de subir ao altar, o seu noivo branco ficou. Para beber e para dançar, conheci uma miúda, mas o que me foi calhar? Uma mulher muito linda partiu meu coração. Fui buscá-la para dançar, para o meio do salão, para o meio do salão. Arrastei essa mulher, perguntei o nome dela, adivinha se quiseres. Começámos a falar, tanta falta de esperteza. Devolvi essa mulher, foi-se sentar na mesa. Ando sempre a bailar com a mais feia. Pensei que ia encontrar, lá no baile uma sereia. Uma mulher muito linda, uma mulher bem cheirosa. Afinal eu me enganei, não tinha cheiro de rosa. Ando sempre a bailar com a mais feia. Pensei que ia encontrar, lá no baile uma sereia. Uma mulher muito linda, uma mulher bem cheirosa. Afinal eu me enganei, não tinha cheiro de rosa. Ando sempre a bailar,

horas e 41 minutos aqui na Argentina da Rádio Arcociel. Vamos lá, vamos lá com música para mais jovens, mais ritmada, com monha, tanto para te dar. Bailar. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Eu só te quero provar. tudo que me dás. Sinto a tua vibração. Quando colo o meu corpo ao teu, não controlo esta paixão. Sei que no teu olhar algo em ti tens essa magia. Sei que só teu olhar me põe assim a sonhar. Bailando, bailando, dizendo que te amo. É uma noite louca. Estamos a chegar quase na reta final, mas ainda temos tempo de ficar com Diana e já bate, bate que eu gosto. We'll be right back.